versão acústica, exclusiva. Mix. Que bom viver, como é bom sonhar. E o que ficou pra trás passou e eu não me botei. Foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de uma criança que só quer brincar e não tanta responsa. Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir. Livre pra poder sorrir, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Eu espero te reencontrar numa bem melhor. Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor. Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto. Caro Pai, como é bom ter por que se orgulhar. A vida pode passar, não estou sozinho. Eu sei, se eu tiver fé, volto até sonhar. Mais livre, sim. Mais livre pra poder sorrir, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Ah, yeah. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa. O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba. O amor é assim, é a paz de Deus na minha casa. O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba. Nunca acaba. Acaba. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você pra onde você for. Eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus. E não há mais ninguém como você e eu.